Minha quebrada é a Zona Norte, onde o chicote estrala e sobrevive só os fortes. O meu objetivo e dos vida louca aqui é os dólar dentro do malote. Mas infelizmente tem esses vermes aí que ficam andando de a pé e cochichando no TikTok. Tô sentindo a Brasilândia aí na bota, lá vem ela. Camuflada de cinza e o boca fora da janela. Oitão cromado e 12 de repetição. O resto tudo de quadrada fria na mão. O medo domina, a pele até se arrepia. Se pá na zona norte, vai ter mais chacina. As pernas tremem, o coração já tá na mão. Eu olho pros meus parceiros e vejo a mesma situação. Será que é bom correr ou é melhor ficar parado? Na druga eles gostam, é dia atrasalado. Não sabemos o que se passa, na sua cabeça. Sabemos que as suas vítimas é de cor negra. Aí já era, já tomamos um enquadrão. Mãos pra parede, eles descem do camburão. Dando cutucão, coronhada de oitão. Arrastou o meu parceiro pra trás do camburão. A ideia é a mesma, até as vírgulas vão constar. Os mano aqui é ligeiro e ninguém vai pipocar. Botou pressão, deixou o parceiro em puro medo. Depois colou na banca e pro vida louca apontou o dedo. Falou que eu tinha arma, droga, dinheiro. Quem tinha caguetado foi o meu parceiro. Contradição, eu te garanto, ninguém cai não. Os mana que é sossegada, a banca é de sangue bom. Foi que o sangue subiu, neurose aumentou. Foi na viatura, pegou o choque, pagou de horror. É, vai caguetar os traficantes e as bocadas. Mas caguetar o quê? Se eu não sei de nada. Eu tô na balada, arriscada, toma tiro. Quem é pra proteger se tornou inimigo. O cu falou comigo, só que eu nem dei atenção. Me bateu com o cano da 12 e quase furou meu pulmão. Puta que eu pariu, eu já estou indignado. Raça de filhos da puta, que só atrasalado. Eu pago imposto, então seus cu. Quem paga o seu salário, sou eu, seu sururu. Mas se trombar na escuridão, não há perdão. É trombar calibres fortes, escapatória é caixão. Isso é de norte a sul, de leste a oeste. A maldade dos cu de cinza sempre prevalece. Eu sei, ninguém esquece a maldade que já sofreu. Andava na madrugada, vida louca que nem eu. Muitos desapareceu, outros estão com Deus. Talvez a próxima vítima seja você ou eu. Subir pro céu ou descer pro inferno? Caralho, ante eles do que nós vestir o terno. Se liga, eu falo sério, a quadrilha é formação. A cara da favela não deixa boi não. Dá tapa na cara de homem e comendo seu caixão. No rostinho que mamãe passou creminho, ninguém põe a mão. Aí cu, eu tô ligado que pra vocês é diversão. Me mata, mas na minha cara não rela não. Os cu de cinza, se está fardado eles se acham maravilha. Os cu de cinza, te trombou, te arrastou, te extermina. Os cu de cinza, se está fardado eles se acham maravilha. Os cu de cinza, te trombou, te arrastou, te extermina. É só escutar sirene, pneus de carro gritando. As crianças na favela entram pra dentro correndo e gritando. Depois escuta os tiros e as crianças têm razão. Não dá pra ficar na rua onde os coxins estão. Palma pra eles, porque eles merecem. Até as crianças quando os vê faz uma prece. Até virar história real, tipo assombração. A mula sem cabeça ou então bicho papão. O fato não é fictício, nem muito menos aumentado. Coxinha, fardado, faz mal pro favelado. O fato não é fictício, nem muito menos aumentado. Coxinha, fardado, faz mal pro favelado. Outro dia passei mal de tanto dar risada. Subia, descia as ruas do Almanara. Tia Rita, quatro vermes, várias armas bem pesadas. De dia bandeira branca, à noite sangue jorrava. Lutando pela paz, a formação da favela. Enquanto a pena de morte ainda anda contra ela. Eu faço parte dela e a favela tá crescendo. Mas infelizmente vários mano meu na mão da polícia tá morrendo. Tô vendo é um problema com solução. Aí cu, humildade e paz no coração. O que eu tô vendo é um problema com solução. Aí cu, humildade e paz no coração. Os cu de cinza, se está fardado ele se acha maravilha. Os cu de cinza, te trombou, te arrastou, te extermina. Os cu de cinza, se está fardado, ele se acha uma maravilha. Os de cinza te trombou, te arrastou, te extermina.